Cineral Digital. O som do amor. DJ J, dando um show na saudade. E saudade. Tanto tempo sem te ver. Alô, Martins Pinheiro! Como é grande esta cidade, e eu não sei aonde está você. Telefona. Vai, mulher, liga, liga. Eu acho que mereço pelo amor daquele amor que já foi teu. Liga pra mim, ao menos uma vez. E dá-lhe saudade. Bora, Duda, já valendo ao vivo, Duda! Mais pólvora! Então bora assim, ó! Então, segurança da festa aí, os apoio. Chegam junto com o Rogério ali atrás, rapidola. Que ele quer bater um papo com vocês. É da segurança, não. Chega com o Rogério aí, rapidola. DJ J, saudade. Essa noite eu não dormi. Só pensando em você. Então chega aqui, Nego Lindo com Mamute. Rapidola, Nego Lindo. O teu abraço. Saudade. Põe estrelas no teu corpo. Põe o sol na minha vida. Tá chegando a festa dos amigos, gente. Aí o Leão Robótico vai detonar sábado, dia 30 de novembro. E domingo, dia 1º de dezembro. No domingo haverá o bingão aí dos amigos, viu? Premiação de R$4.000. Pelo bem que nos faz. E mais 20 pacotes de cerveja. Toma-te, meu irmão. Você é gostoso demais. Amar você é gostoso demais. Tanto prazer. Saudade. É gostoso demais. Pra cima, garoto. Santo. DJ Jota, fazendo você voltar no tempo. Pra viajar na Vila Martins Pinheiro, assim, ó. Pensando em você. O som do amor. Descobri no teu abraço um pedaço do infinito. Entre beijos, abraços e gritos, ponho estrelas no. Diga, sabe? Vamos dançar! Nosso amor é tão bonito. E lá vem mais uma no amor! O som do amor. Não tenha vergonha de chorar. Perto de mim, pois eu sou o seu melhor amigo. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até chorar contigo. O que é que esse cara fez? Fala! Se ele fez você sofrer, foi ele. Jota. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oi, meu amor. O seu verdadeiro amor. Perdeu, é verdade, olha aí, vai! Hoje você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu. Ei! Sou eu. DJ Jota Saudade. Sou eu. DJ Jota. Sou eu. Jota! Chegue de Tony Maracanã. Edgaçado. Edgaçado. Quando você me quiser, quando resolver me amar. Acredita, vai. Será que eu vou acreditar? Ei! Será que eu vou? Não sei. Sintonize e dance. Vamos dançar! Já lhe abri meu coração. Você me deixou no chão. Tô batendo bombinha, tá na área com a gente. Já aquecemos por ali, só na manhã. Alô, bombinha! Lá da Jefferson tá com a gente. Pra cima, garoto! O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em mim. Toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. O que que tu é? Eu sou seu fã. DJ Jota, com ele ninguém fica parado. Vai pra cima. Segura! você me quiser, quando resolver me amar. Será, mulher, será? Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão. Saudade. Com aquele olhar de quem não quer, de quem não vi. Detona, detona, detona, detona em Maracanã. Dá-lhe Cineral. A mulher fugiu, olha aí. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Ah. Sozinha na cama. Nesse quarto tão. Edgaçado? Edgaçado. Pensamentos. Lindos momentos. E lá fora como é que tá? Gente, mais tarde lá em Belém, no Recreio. Festa do aniversário do Pop Saudade, viu? Cineral, Pop Saudade, Mineirão juntos. Lá no Recreio de Ananindeua. Nesse quarto tão vazio. É Cineral, meu amor. Pensamentos. Lindos momentos. Lá fora o vento. Sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim. Ah, DJ Jota, saudade. Bora com o Saudade. Já te falei, mulher. Do jeito que a gente está, você pra lá, eu pra cá. Só me procura na hora H. Edgaçado. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem. Vem, mulher, te puxa pra Maracanã que tá pra Idega, papai. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Oi, meu amor! Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Cheio de amor pra te dar. Se tu tivesse coragem, tu me levava contigo pro baile da saudade. Mas pra ficar a saudade do jeito que a gente está. Então vem, que puxa. Você pra lá, eu pra cá. E só me procura. Vamos dançar! Na hora H. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem. Me usa, abusa e me deixa na mão. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Olha o coroa já arrebentando no caquiado de coroa. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Manda ver. Tenho de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. DJ J é show, é festa, adrenalina total. O campeão chegou, família. Olha o som do amor. Meus olhos tristes. Pra detonar aqui. Não me deixe. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Pense. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vi sem você, pois eu sei que vou sofrer. Já te falei, mulher, que é assim a parada, olha aí. Sem você não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. DJ J, fazendo você voltar no tempo. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, tá comigo. Ei! Foi só um beijo pra gente se amar. Não vai demorar, por favor, mulher. Não demore. Oi, meu amor! Sozinho vou chorar. Olha o Guerreiro Jornal Grande por aqui com a gente, marcando presença. Meu parceiro Resende, Velha Guarda. Tempo lá do Treme Terra do Pinambá. O tempo foi passando e abraço. Cada vez mais eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. Olha, a distância é muito ruim. A distância é verdade, a solidão é muito ruim, meu irmão. Até você voltar. DJ J, saudade. Bora, bora, bora pra cima, Maracanã. E recebi de você um adeus tão tristonho. E fiz aos pouquinhos o meu maior sonho. Pega do som, irmão, vai. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Jota. Que me respeite e me ama como eu sempre quis. Sei que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. E a parada é assim, ó. Vida se modifica. Acaba tudo. Presta atenção, vai. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Edgar, sabe? Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais. Você. Dá-lhe caqueado assim. Saudade. E recebi de você um adeus tão estranho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que eu você reclama que não sabe o que fazer. Se eu saio à noite, só volto ao amanhecer. Eu já não aguento mais com tantas reclamações. E qualquer dia desse, um dia desse, vou domar meu coração. Um dia desse, oi meu amor, vou domar meu coração. Segura Martins Pinheiro. Eu saio à noite, mas bem sei, não sou vilão. Hoje ganho a vida cantando minhas canções. Canto samba, canto reggae e baião. Um dia desse, vou domar meu coração. Um dia desse, vou domar meu coração. E ele vai sofrer, meu irmão. Eu vou sofrer se eu te perder. Mas diga, amor, o que é que eu vou fazer? Se você é a minha inspiração. Um dia desse, vou domar meu coração. Um dia desse, vou domar meu coração. É Cineral, meu amor. Vou botar o Carlos aqui com a gente, está na área, o Carlos e o Toninho, família Teixeira aqui com a gente, obrigado! Sintonize e dance! Eu vamos dançar! Se eu te perder, mas diga, amor, o que é que eu vou fazer? Olha o Bombinha, tá na área! É Bombinha! Lá da Jefferson! Aqui. Um dia desse, vou domar meu coração. Um dia desse, vou domar meu coração. Cineral Digital, o som do amor. Vai chegando o caqueado pra galera recordar. Bora! Desgraçado. Desgraçado. Bora, caqueado. Bora, Chico Show, pra cima. Manda ver. We'll be right back. Vai que é do tempo, meu irmão. Vai, segura. Já levantando poeira, meu irmão Martins Pinheiro. Vai. Nossa amiga Rita já na área, Porto Belo, chegando junto, invadindo o Maracanã. Alô, Rita! Olha o dançarino, papai. DJ Irã, agora é o tal. Jota. Caquear, segura, vai! Vila externa, galera, chega junto com a gente aqui na Vila Martins Pinheiro. 10 no bigão dos veteranos, papai. Aqui, aqui, aqui. O som do amor. Michel, cadê o mamute? Aí, Mamute, eu vou te mostrar agora a original, a música de motel original, olha aí. Figura, meu irmão! Original. De motel original, vai! Dá-lhe Cineral! Bora girando em Maracanã! Engraçado. É engraçado. Vamos dançar! All the late night buttons have been struck. Between the seven bowls and the bells. casa de motel. Oi, meu amor! Pra quem curtiu o tempo aí, ó. Sintonize e dance. Vamos dançar. Se fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado. Nós estamos lado a lado no fã clube. Tem alguém do Leão aí? Estou angustiado de vê-la. Tem alguém do Paisando aí? No salão, dançando com. Quem é do Leão? Joga a mão pra cima, pra cima. E a galera do Paisando aí? Viver a consequência de não ter na meu coração. Não se lamente, porque realmente foi só opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer. Então, que gritar, rapaziada, a galera aí da equipe Sem Noção já com a gente por aqui, completando o Joana de Existência. Cadê a equipe Sem Noção? Um abraço a vocês, viu? Valeu! Wesley vai você dançar, Navi vai decolar. Aqui! Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. Gira, gira, gira, gira, gira! DJJ, com ele ninguém fica parado. Vai pra cima. Deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Oh! Vale a pena você se calar. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver. Abraço também com a gente já na área e a Dani, também a Gisele, a Tati já por aqui, a Estélia, a Gisele, já invadindo o amor em Maracanã. Oi, meu amor! Oi, meu amor! Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Tá bem nesse papo centimetral. É sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver o amor para sempre. Só quem gosta dessa aí, canta, canta, vai. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. Edgaçado. Edgaçado. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria. DJ Júlio Light já com a gente por aqui, o Dedê aí do Pop. Galera de Magalhães Barata já na área. Valeu, obrigado, DJ Júlio Light. Vá pra cima. Não deu valor em mim. Pra cima, garoto. No meu amor, não vou mais chorar. Não vai chorar, que eu já te falei que não vale a pena. Não vale a pena ter você, mas vou. Alguém que vale amar. perdeu um grande amor. Vamos pra quem já perdeu um grande amor. E já perdeu. Joga a mão pra cima aí, Maracanã. Lembro que você me falava que era amor para sempre. Olha, o rei da farinha tá na área, né, Godinho? Ei, você. Oi, meu amor. Chega aí, né, Godinho? E quer dar um abraço pra galera, vai. Não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. É isso aí, Jota. Aqui está o Som do Amor. Pela primeira vez em Martins Pinheiro, fazendo a festa. Rapaziada chegando de montanha. Tá com a gente o professor Vicente e a sua primeira dama já tá aqui com a gente. Um dos nossos patrocinadores. Também tá com a gente o Raimundinho. Alô, Raimundinho. Acaba de chegar também nosso amigo Zamor, da Malu Variedades. Variedades da Malu. Esse é o homem. Alô, Martins Pinheiro, só tá começando, Jota. Vamos embora, garoto. Aí você vai saber. Que perdeu, que perdeu. Um grande amor. Te jurei, jurei. Te jurei, sou tão feliz quando estou. Opa! De ti, que não me acostumo. Vamos dançar! Se não sinto calor, tudo é frio. Sintonize e dance. Nada aqui. É igual, tudo é frio se não estás. Como areia branca, tu escorregaste. E vai dançando. Você ainda está em mim. Aquela repartida vai d'égua. Pra relembrar aí, ó, segura. Só pra dizer te amo. É um convite pra ficar. Com loucuras e seduções. Meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura assim. O brilho do teu olhar. Olha o Bombinha, já tá endoidando. Olha o Bombinha. Aí da Jefferson, tá com a gente. Neto e Nelsinho Rodrigues. Na batida, Rodrigues, na batida, vai, vai, vai, vai. Se você quer, então vai. O Matheus Rogério já tá na área, dançarino lá de Belém do Pará, tá aqui com a gente, aqui na máquina. Alô, Rogério! Ele e a Rita já invadiram o Maracanã, papai. Machucou, você só usou e abusou e fez de mim. Pra cima, garoto! Que nem quer, como foi inocente, me entregando loucamente, como quem ser tua mulher. Um abraço, Beto, com a gente aí, bro. Um abraço aí para o Beto, o Jamilson aí, a vaca. Alô, Rosinho e o Vitor aqui com a gente. Te quero mais, porque me machucou, magoou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente, me entregando loucamente, como quis ser tua mulher. tema do Meteoro. Meteoro, foi comparado, comparado. Oi! Meteoro, só você vai me tocar. Meteoro, foi comparado, comparado. Meteoro, só você vai me tocar. O som do amor. Aqui é banda Quero Mais, e você? Aqui! Quero Mais, a emoção, a flor da pele. Se você quer, então vai, porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais, porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente, como quis ser tua mulher. Se você quer, então vai, porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais, porque me machucou, magoou. Você só usou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente, como quis ser tua mulher. Tá chegando novidade, gente, na família Cineral. Tá chegando o Supremo Som do Amor. Tá chegando o Supremo. Meteoro, só você vai me tocar. Meteoro, me comparado, comparado. Sensual, o sucesso está de... Tá chegando, tá chegando! Tá, meu bem, dança comigo, a dança gostoso pra mim. Se só assim eu posso sentir o meu corpo no seio. Por um momento congela o tempo. É da PI Janária com a gente, beijo, abraço! Fica comigo e te dou o universo, te mostro o verbo. Opa! Cineral toca nossas canções, Cineral, o supremo som do amor. Vamos dançar! DJs Michel e Jota, saudade, tão tocando as melhores aqui no Cineral. O som do amor. O supremo som do amor. Incomparáveis, DJ Moisés. Essa é a nossa nova com a banda Fruto Sensual. Dia do Filho tá com a gente lá no Palácio. Se só assim eu posso sentir o meu corpo no seio. Por um momento congela o tempo. Você não quer. Bora gira, bora gira, bora gira, bora gira. Que vai tocar. E quero que saiba, essa noite eu vou te ter em fim. Eita, Martins Pinheiro! E com você eu quero dançar. Quero me entregar de corpo inteiro até o zóia. Dá-lhe Cineral! Com o sonido eu vou viajar. É a força jovem que vai me envolver, sim. Olha o Rezende, tá na área, o guerreiro Rezende! Quem canta esse brega, fruto sensual, é mais um fenômeno que faz você delirar. Toca, toca, bora, toca, toca! É o sonido que vai tocar na força jovem, é o som do tal. Quem é do clube do Remo aí, joga a mão pra cima. E a galera do Paysandu. chegando aí. Eita, brecão! Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não se expressar. Por ti eu menti. Eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor. Eu vivi. Cadê o frango? Atenção, frango! Lá vem a tua aí, maninho! Jota Edgar Sada Cineral Digital. O som do amor. Já arrepiando tudo. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Vamos dançar! Oi, meu amor! Cineral Digital, o som do amor. Cineral. Quando lhe fala de amor, aqui, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega que lambada. E você quiser vir pra cá, vai invadir, mulher. Meu amor, venha pra cá. Vem pra cá, vem. Deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Segura! Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Falta de você. Vai, garoto, o tempo, é doido, meu, vai. Ajudou um amor perfeito no meu peito. Tempo de festas na rua lá em Belém do Pará. Não sei viver. Era muita onda, meu irmão, vai. Vem, eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. sem você. Jair, Jair de Souza, Souza. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando. Abraço aí com a gente aí, o Darielson Gilmar, os parceiros Mil Grau do Campinho aqui com a gente. E nos seus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. DJ Jota, com ele ninguém fica parado. Vai pra cima. Vai, vai. Dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. Pra cima, garoto! Vamos dançar! Dance, dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. Tudo aqui me pede pano já com a gente, já na área invadindo. Fala sério. Vamos falar sério. Edgaçado. Edgaçado. Dance coladinho, dance solto, dance só. Four, three. Tem alguém do Leão aí? Da Zorra, a galera. Tem alguém do Paisando aí? Four, two, three, four. Dance coladinho, dance solto, dance só. Só quem tá solteiro hoje em Maracanã. Martins Pinheiro, só quem tá solteiro, levanta a mão pra cima. Tá entrando devagar, mas tá entrando. Jota! É estéreo, ele é digital. Vanguard som que chegou primeiro. O som do amor. É a minha paragem. É o time tudo amor. A galera provou. DJ Márcio no comando faz você dançar. O Vanguard tem... Renato Timbó com a gente invadindo na pedreira. Bola pra cima. Me fala qual é a aparelhagem, vai. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Eu vou dizer Cineral Digital. Que faz mexer, que faz você dançar. É o Vanguard, o teu e tudo do Pará. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Que faz mexer, que faz você dançar. É o Vanguard, o teu e tudo do Pará. Pra viajar nesse tempo, hein? Família Favaca aqui com a gente, beijo! Obrigado, valeu, família aí, ó! Bagulho doido, vai! Vai! Vai! Te viaja nessa época aí de rocha. Acho que não mereço o que me faz. Mas insiste em fazer mais. É pouco pra você, pra mim já é demais. Isso que você me faz. Sofrer demais, olhar pra mim. Não faz assim. Família Chupitão aqui com a gente, o Giovanni, o Gustavo, o Jorge, já na área. Curtindo o Cineral. Ser assim. Oi! fala, mulher, vai. Amor, quando eu te encontrei. Oi, meu amor. Paixão, nunca imaginei. Amor, que o meu coração fosse ficar apaixonado por você. Hoje eu te amo tanto e não quero te perder, te perder. E aquele sorriso. Me amarrei no teu carinho. Patrícia com a gente, o Edito já por aqui, o Rony. Um prazer. E o Gustavo, abraço pra vocês, viu? Curtindo o som do amor. O som do amor. É verdade, papai. Lima Neto, pra você ouvir, amar e se apaixonar. Só você é minha paixão. Estou acorrentado e me sinto tão feliz. Preso de amor no seu coração. E o coração tá no ar pra galera dançar, curtir. Hoje Maracanã, Vila Martins Pinheiro. Novo Cineral Digital. O som do amor. A maior inovação tecnológica nos shows de saudade dos últimos tempos.